Lição 17. Fale de modo fácil de entender. 1 Coríntios 14, 9. O que você deve fazer? Seja simples e fale de um modo que as pessoas entendam. Como você pode fazer isso? Estude bem a matéria. Entenda bem o assunto para conseguir explicar nas suas próprias palavras e de um jeito simples. Use frases curtas e simples. Embora você possa usar frases longas, é melhor usar frases curtas para explicar os pontos principais. Não use detalhes desnecessários. Isso pode confundir e cansar as pessoas. Use a linguagem do dia a dia e vá direto ao ponto. Explique palavras difíceis. Evite usar palavras que as pessoas não conhecem. Se você precisar mencionar uma palavra, personagem da Bíblia, medida ou costume desconhecidos, explique.